Sim. Pronto. No ar. Tá no ar? Oi, gente. Boa tarde. A gente está aqui hoje na plataforma. Hoje é dia 20, né, de abril. A gente veio para a plataforma para fazer a nossa ação social, que é o projeto que temos aqui de fazer alimentação durante o dia e no início da noite a gente faz a entrega no centro do Rio de Janeiro e também em alguns lugares aqui pelo Méier, né, dependendo do dia, de como está a movimentação e até também dependendo da intuição que a gente recebe, mas geralmente no centro do Rio de Janeiro. Aí a gente resolveu abrir essa live aqui para mostrar para vocês, para quem tem curiosidade, aqui nossa cozinha, e mostrar a comida que a gente faz, ó. Feijãozinho, bem temperadinho, cheio de alho, bem gostoso. Ó. Feijão. Isso tudo, gente, é com alimento de doação, tá? Que o pessoal doa. E aí a gente vai fazendo. O arroz. Aqui são 10 quilos de arroz que a gente fez. Feijão foram quantos quilos? 6. 6 quilos de feijão, 10 quilos de arroz. Macarrão ali, ó, com a Valentina. 9 quilos de macarrão. Ali com a Paula, a farofa. 6 quilos de farinha que nós usamos. Uma farofinha também bem temperadinha, com bastante alho. Aqui, ó, onde a Rivânia tá, é o frango. Nós recebemos essa doação lá que a Rivânia trouxe, né? Sim, Rivânia? É do Barbarão, de Volta Redonda. Queria agradecer muito a Aline e o Wagner, porque isso é uma bênção pra gente. A Casa Plataforma de Oração agradece. E aí esse frango com cenoura ensopadinho, bem gostoso também, gente. Tudo delicioso, tá? Aqui a gente gosta de fazer essa comida de qualidade para entregar para os irmãos que estão aí necessitados na rua. Né, que foram, a gente não sabe quantos quilos de frango tem, né? Mas tem bastante que a gente... 12 a 15 quilos de frango. 15 quilos de frango. Ali ainda tem mais molho para misturar depois no macarrão, né? E aqui estão as embalagens, que a gente também recebe de doação. Aqui são as tampas, na verdade. As embalagens estão ali, né? Que aí o pessoal vai servindo. E aqui foi o pessoal voluntário de hoje, a Lidy, a Valentina, que é médium da casa, a Paula, a Rivânia, que é médium também, o Cliestron e eu. A gente ficou na cozinha. Tem um pessoal que veio agora à tarde também para montar. Ah, tem uma outra coisa aqui fora que eu quero mostrar também, que são os kits que a gente faz. Eu acho que eles já fecharam. São kits de higiene. Ó, mostra aqui, André. Tem papel higiênico e sabonete. Dessa vez a gente só conseguiu fazer com papel higiênico e sabonete, mas graças a Deus conseguimos fazer aí uma quantidade boa de kits. Vamos entregar também para os irmãos que estão necessitados. Aqui está o pessoal, o Valdir, a Priscila, que são pessoas que vêm nos ajudar. O Henrique, a Claudinha, o seu Adil. Matheus, está sempre ajudando também a gente nas entregas. Boa tarde. Boa tarde. Esse sábado lindo, maravilhoso. O André também. Eu. Então, gente, muito importante esse projeto e muito importante as doações de todo mundo, tá? Inclusive, acho que o Cliestron quer dar uma palavrinha para agradecer. Vou passar aqui para ele, tá bom? Olá, gente, tudo bem? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui primeiramente, né? No sábado, dia 20, a gente está aqui, se doando um pouco. E eu gostaria de agradecer a todos que fazem a doação, né? De coração, e a gente está aqui se dedicando aqui. E a ideia aqui é fazer hoje 200 quentinhas. E ainda tem o roupa, né? Que a gente tem a roupa lá atrás, que a gente vai... Os kits de roupa, né? Está até separada a roupa de homem, de mulher e de criança. E a ideia é fazer 200 quentinhas aqui agora. Né? Agradecer a todos vocês que colaboram com a gente. Gratidão infinita. É isso. Vamos lá. E aí, gente, tem sempre alguém que pergunta, né, querendo saber como faz para ajudar, como faz para doar. A gente recebe... Muitas pessoas gostam de doar o alimento, né? A gente recebe feijão, como a gente mostrou aqui para vocês. A gente sempre faz arroz, feijão, macarrão, farofa, né? Isso geralmente a gente faz. E aí tem a proteína também, que nessa semana a gente conseguiu a doação com a Rivânia, lá do restaurante, lá da cidade dela, de Volta Redonda. E aí podem doar esses gêneros alimentícios, pode ser doado, também tem óleo, né, que a gente sempre está precisando, os próprios kits higiênicos, papel higiênico, sabonete. Às vezes a gente consegue entregar também pasta de dente, escova de dente, que é bem legal também. Absorvente, que é muito importante, né? Absorvente é muito importante, é difícil de conseguir, é difícil às vezes da gente conseguir entregar, né? Mas às vezes a gente entrega e é bom, o pessoal fica super feliz na rua. Quem quiser fazer a doação também monetária, às vezes não está no Rio, às vezes está mais longe, ou está no Rio e quer doar o dinheiro, né, em espécie ou em Pix, a gente aceita também, tá? No perfil da plataforma, no Instagram, tem um QR Code. Você pode escanear ou você pode mandar para o Pix, que é o e-mail da plataforma, né? plataformadeoracao@gmail.com. É o Pix. A gente vai deixar aqui na legenda também. Acho que é bom deixar até a live salva, que aí já fica. Isso. Quem quiser fazer a doação também, a gente agradece demais. Aí também as quentinhas, as embalagenzinhas, que é a marmita de isopor tamanho 102. Tá bom? Então a gente abriu essa live aqui basicamente para mostrar para vocês como é que é o projeto, né? Muitas pessoas perguntam, têm curiosidade de saber como é que é feito. Então é assim, a gente tem essa cozinha aqui, tem o fogão ali industrial. E aqui a gente faz a cozinha quente, mas dá tudo certo no final das contas. Passa calor, mas dá tudo certo, porque é muito gratificante todo esse trabalho, porque além dessa doação do próprio alimento, que já é super importante, também tem a questão dos resgates que são feitos, né, dos resgates espirituais, principalmente através da Sônia, né, tem um trabalho de resgate muito grande, muito intenso. A última ação que a gente fez, estava tendo um jogo ali no Maracanã e estava tendo aquele movimento da Lapa também, que sempre tem, né, mas esse do jogo assim foi bem intenso, o trabalho de resgate feito ali. Nós saímos em comboio, como geralmente a gente sai, e aí foi feito um trabalho bem bacana também nesse sentido. Então é um alimento não só para o corpo físico, mas é um alimento também para o corpo espiritual. A gente gosta sempre de fazer uma oração, de estar aqui com uma boa energia, né, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? Então muito importante esse trabalho e queria agradecer demais a todos aqueles que doam, né? Tem gente que doa aí há bastante tempo, todos aqueles que de alguma forma contribuem, podem contribuir, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não, agradecer, obrigado! Um beijo a todos vocês! Obrigada por esse maravilhoso trabalho! Gratidão, gratidão! Valeu, galera! Salva agora aqui. Então tá bom, gente. Beijinho, a gente vai desligar aqui. Acho que será que é só apertar o X? Não sei. Vamos ver, né? Isso aqui. Tem certeza que a gente encerrar? Encerrar.